vocês, pra aliviar a dor da solidão. E de repente alguém lembrou você. Sofrer mais uma vez, eu disse não. Procurei a porta pra sair, eu tentei de tudo pra fugir e não me apaixonar. Foi uma explosão dentro de mim, juro eu nunca amei ninguém assim, não deu pra segurar. Caí numa cilada sem sentir, estava aberto o meu coração. Na pele o desejo a me pedir, pra mergulhar de vez nessa paixão. De todas as maneiras eu menti, fui embora mas voltei aqui pra me entregar. Explosão dentro de mim, juro eu nunca amei ninguém assim, não deu pra segurar. Te amo, adoro você. Te amo, não dá pra esconder. Te amo, não dá pra negar, está escrito em meu olhar. Te amo, adoro você. Te amo, não dá pra esconder. Uma cilada sem sentir, estava aberto o meu coração. A pele e o desejo a me pedir, pra mergulhar de vez nessa paixão. De todas as maneiras eu menti, fui embora mas voltei aqui pra me entregar. Foi uma explosão dentro de mim, juro eu nunca amei ninguém assim, não deu pra segurar. Te amo, adoro você. Te amo, não dá pra esconder. Te amo, não dá pra negar, está escrito em meu olhar. Adoro você, te amo, não dá pra esconder. Te amo, não dá pra negar, está escrito em meu olhar. Adoro você, te amo, não dá pra esconder.